Bom dia, ouvintes. Bom dia, comunidade. Hoje, 25 do 9, terça-feira, 8h34 da manhã, está estreando um programa aqui na Rádio Aconchego chamado Comunidade Antenada. Com a proposta desse programa é visar melhorias na qualidade de vida da população das comunidades do Engenho do Meio e comunidades vizinhas, trazendo temas da área de saúde e educação. Eu me chamo Milene Saldanha, sou agente comunitária de saúde do bairro do Engenho do Meio e educadora popular em saúde. O que hoje eu trago para discutir com vocês é um tema que é abordado todos os anos, e todos os anos a saúde da nossa população adoece. São as arboviroses, principalmente, e vamos focar na dengue, né? Porque chegou o verão, aí esse solzinho, daqui a pouco uma chuvinha, sol de novo, prevalece a reprodução do mosquito. Mas finalmente, aí eu vou passar aqui e perguntar a vocês... O que é dengue? Muita gente sabe o que é a dengue, né? A dengue é uma doença viral que é transmitida de pessoa a pessoa por um mosquitinho chamado Aedes aegypti. E vocês sabiam que existem dois tipos de dengue? Duas formas. A forma clássica, que é aquela forma que a pessoa tem repentinamente uma febre alta, uma dor de cabeça, muita dor no corpo... E tem a forma hemorrágica, a dengue hemorrágica, que é a parte mais grave da doença. Que é quando a pessoa tem assim, a primeira forma clássica da dengue. Quando vem ter a segunda, fica mais propício a ter a dengue hemorrágica. Daqui a pouco voltamos. Cascos, cascos, multicoloridos homens, multicoloridos andam, sentem, amam, acima, embaixo do mundo. Cascos, caos, cascos, caos, cascos, caos. Imprevisibilidade de comportamento. O leito não linear segue para dentro do universo. Vocês podem estar perguntando, e aí, como que é que eu faço? Quais são os sintomas? É o que eu já falei, né? Muita febre alta, dor de cabeça, muitas dores no corpo, dores na bola do olho, que o pessoal chama muito, que é a dor ocular. Tem gente que tem diarreia, tem gente que tem pintinhas vermelhinhas na pele e um coceiro. O que devemos fazer quando um desses sintomas aparecerem? Procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa para poder ser diagnosticada a dengue. Para a gente poder eliminar esse mosquito, tem que ter a prevenção. Como é que se daria a prevenção para evitar a proliferação desse mosquito? Se daria com o tratamento dos nossos reservatórios de água, né? Eu sei que aqui em Recife existem muitos lugares que ainda há uma falta de água muito grande e a galera tem que pegar e acumular água. Mas que acumule, mas procure depósitos que tenham tampa, caixas d'água tampadas, manter sempre os quintais limpos para evitar de acúmulo de tampinha de garrafa de refrigerante PET, tampa de margarina, potinho de margarina, porque nesse tempo doido que a gente vive, sol e chuva, fica lá acumulado, e vem um mosquito, põe um ovinho e lá ele se prolifera. E cuidar muito bem do nosso quintal, né? Do nosso quintal, do lixo, e sempre transmitir as informações que a gente já conhece para a população. We'll be right back. exemplo, aí vamos firmar, vamos relembrar alguns passos que devemos fazer para evitar que o mosquito da dengue, que o mosquito Aedes aegypti, que muita gente chama o mosquito da dengue, se prolifere. Ter cuidados com as nossas caixas d'água e reservatórios, manter os quintais limpos, sempre ter uma conversa com a vizinhança, com a comunidade, sempre tenha visitas dos agentes de combates à endemia, sempre abrir portas para eles, porque eles são as pessoas que vão fazer as orientações, os agentes comunitários de saúde também. E todo mundo junto podemos combater essa doença, que é muito grave. Pronto, comunidade. Esse é o mais um Comunidade Antenada. Vai ficar vindo para o ar toda terça-feira, 8h30 da manhã, com temas relacionados à saúde e à cidadania. Gostaria da participação de vocês através do WhatsApp da Rádio Aconchego, que eu vou passar o número 99721-5409 para tirar dúvidas, fazer perguntas, para a gente bater um bate-papo ao vivo aqui. E eu agradeço a todos que tiveram um tempinho para escutar.